Panorama Agrícola para 16 de fevereiro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012. Lua minguante, estamos abrindo mais um Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: o barato custa caro. Ouça na dica de hoje como emagrecer com saúde. No noticiário, conferências regionais de assistência técnica e extensão rural começam em Santa Catarina. Confira também no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a mineralização para bovinos. E na entrevista, ocorre hoje em Itajaí, na estação experimental da IPAGRE, o lançamento de um novo tipo, uma nova cultivar de arroz irrigado. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se você quer emagrecer, procure um nutricionista. Não recorra a dietas milagrosas. Prefira de 4 a 5 refeições leves por dia a cada 3 horas. Frutas, iogurtes e gelatinas diet ajudam muito. É hora das notícias. Começaram a ser realizadas esta semana em Santa Catarina conferências de assistência técnica e extensão rural. No total, até o dia 29, serão 12 seminários nos territórios rurais para discutir políticas de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, além de conhecer e acompanhar as necessidades da população local. Participam dos seminários técnicos da IPAGRE, a sociedade civil, empresas que prestam assistência técnica e representantes da agricultura familiar, incluindo comunidades tradicionais, sindicatos, associações e cooperativas. Nesses eventos regionais serão escolhidos representantes para a conferência estadual, que deve ocorrer em março. Hoje, as conferências regionais ocorrem em Caçador e Araranguá, no dia 28 em Rio do Sul e Tubarão, e no dia 29 em Canoinhas e Itajaí, conferências de assistência técnica e extensão rural. Fique ligado no Panorama Regional. Mineralização para bovinos. Apesar de a insuficiência alimentar ser uma das limitações mais importantes para o alto desempenho de animais criados a pasto, os desequilíbrios minerais, deficiência ou excesso em bovinos são muito comuns. Estes desequilíbrios podem provocar perda de apetite, apetite depravado, baixa produção de carne e leite, perda de peso, crescimento retardado, anemia, problemas reprodutivos, baixa fertilidade, abortos, perdas consideradas na produtividade e outros problemas por falta de um balanceamento alimentar com uma mineralização adequada. Segundo a zootecnista doutora Ângela Fonseca Reck, da IPAGRE Estação Experimental de Lages, a constante tentativa em reduzir os custos de produção para driblar os efeitos das sucessivas crises financeiras e a ideia irreal de que os bovinos apresentam certa resistência às dificuldades impostas pelo meio fazem com que os pecuaristas não dê tanta atenção à mineralização do rebanho. É importante deixar claro que em períodos de escassez de forragem, onde ocorre deficiência de energia e proteína na alimentação, a contribuição da suplementação mineral para a produção animal será quase nula. A falta de proteína e energia limitará a resposta à suplementação, logo a dieta deve ser corrigida também. O produtor deve ser realista e consciente que não existe um produto que vá solucionar todos os problemas, mas existe um produto também que resolva tudo e que seja milagroso, né? Mas a falta, então, de comida, aparece a carência de minerais, e aí essa falha no manejo, que acima de tudo, o pessoal quer que seja barato, ocasiona prejuízos. Ao adquirir uma mistura mineral, deve-se optar por marcas idôneas que utilizem matérias-primas de qualidade, macro e microminerais, fórmula balanceada de acordo com a categoria animal e também considerando a região envolvida. Hamilton Weber, Xavier Chicão, EPA Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A partir das 9:30 da manhã desta quinta-feira, na Estação Experimental de Itajaí, ocorre o lançamento de uma nova cultivar de arroz irrigado. Quem fala mais sobre este assunto aqui no Panorama Agrícola é o chefe da Estação Experimental da Ipagre em Itajaí, engenheiro agrônomo José Alberto Noldin. Essa nova variedade, que ela será denominada de SCS-117CL, a principal característica dela é que é uma variedade que vai permitir o controle do arroz vermelho ou pé de galinha na lavoura de arroz irrigado. Quer dizer, ela tem uma característica de resistência a um herbicida que é registrado para uso na cultura do arroz e com isso permite o controle dessa planta daninha, que é o arroz vermelho, o pé de galinha, como muitos produtores conhecem, no meio da lavoura de arroz. Então, nós temos a cerimônia de lançamento, então, onde será apresentada a nova variedade, e logo após, os produtores de sementes, produtores de grãos, técnicos e demais visitantes que estiverem aqui, terão a oportunidade de conhecer no campo essa nova variedade de arroz da Ipagre. O produtor deve ter acesso à nova cultivar a partir de quando? A partir da próxima safra. Então, esse ano, nós já temos os produtores de semente associados à CAPSA. Eles tiveram acesso a sementes dessa cultivar e eles estão agora produzindo nessa safra, multiplicando. Então, para a safra 2012-2013, haverá sementes certificadas disponíveis para os produtores interessados no plantio dessa nova cultivar. Isso é uma forma um pouco diferente do que sempre a gente fez aqui na Ipagre, onde normalmente as cultivares eram lançadas e as sementes estavam em fase inicial de multiplicação. Então, nessa oportunidade, o sistema foi mudado. Então, os produtores de grãos, eles já vão ter uma boa quantidade de sementes disponíveis junto aos produtores de sementes que poderão ser adquiridas para plantio, então, na próxima safra. Qual é o nível de produtividade dessa nova cultivar de arroz irrigado? Essa é uma cultivar que, na verdade, não se busca essencialmente produtividade, ela tem um elevado potencial produtivo. Ela tem uma característica, para quem já conhece, que ela é semelhante a cultivar SCS-115CL, que é resistência a esse herbicida que permite o controle do arroz vermelho. Ela tem o ciclo tardio, quer dizer, parecido com o Epagre 109, e o potencial também é parecido com a cultivar Epagre 109. Mas eu destaco novamente que o mais importante nesse caso não é em si o potencial produtivo dela, que é na faixa aí de torno de 9 a 10 toneladas, mas sim uma tecnologia que, associando a cultivar o herbicida registrado e o acompanhamento da lavoura, propicia o controle dessa planta daninha que não é possível controlar através dos herbicidas normalmente utilizados e nas outras cultivares convencionais da Ipagre. Então é uma tecnologia importante que está sendo disponibilizada para uso pelos produtores de Santa Catarina e também, por que não, por produtores de arroz irrigado de outros estados do Brasil e outras regiões brasileiras. Falou aqui no Panorama Agrícola José Alberto Noldin, da Estação Experimental da Ipagre em Itajaí, sobre este lançamento de uma nova cultivar de arroz irrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.